Talvez em outro mundo, outra vida. Não será possível nesse tempo achar quem domina. Perfeita postura na clara montagem de cenas. Temas em revolução escrita. Cenas sem cinema, sem ser fantástico, sem precisar de mágica. Uma só verdade, mágica na vida. Na outra linha espinha que trava, arranha sangue, a manifesta o parasita. Estranhos poemas, formas de visão diminutiva. O pila guarda segredos, grava sem erros. Em números, dígitos de carne, não será possível resgatá-los. Não será, na outra dimensão, a nossa revolução. Na vela, na guia, a estrela na rota, digital da rua. Talvez em outro espaço, não nesse, em outro plano mental. Pra ser sincero, não existe outra dessas. A nossa casca, absorvendo a força, juntando as peças. Quebrando regras, destruindo setas. Alerta ao profeta, sem profecia, profetizando espaço morto. Ouvidos em descanso, MCs em bandos. Energia no encontro do mestre com o sample. Apaziguando a guerra fria da desordem. Destranco organismos e puro estado de choque. Não alimentando fracos que querem ganhar o trono. Fizeram a si próprios limitados ao abandono. O aquecimento global de crânios humanos. Na tecnologia em prol da paz, em bombas de urânio. Industrial orgânico dando continuidade. Banindo a povinhagem, sigo na vitalidade. Metamorfoses na cibernética. Esferas mórbidas sugando mentes esqueléticas. Sem fazer réplicas, veracidade que decifro. Supervalor do caos, investimentos vazios. Posicionando em veias estupidas, caladas. Do frio ou quente, em becos de certas madrugadas. Apaziguado, desfiro a luz da lua. Lixo reaproveitado, eternizando a rua. Eternizando. Fazer pegada.